o alimento, o suprimento para o amanhã que vem. Mesmo que falte dos meus olhos toda luz, só não me falte a presença de Jesus. Tua presença é razão de minha fé, tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é razão de minha fé, tua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar e o sol, se eu estiver tão só não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Tua presença é razão de minha fé, tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é razão de minha fé, tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é razão de minha fé, tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é razão de minha fé, tua presença me conduz onde estiver. A tua presença me conduz onde estiver, tua presença me conduz onde estiver.